3226, complete final, chame torre no noite, decimal, meia dúzia, tem um bom pouso. Obrigado, boa noite, 3226. Boa noite. Webjet 5809, desce para 2000 pés, o ajuste em Salvador 1013, está presente, está autorizada para o de Donald, 5809. 2013, Dona na proa, 5809. Desce a 3000 pés, voando na proa de Duna, 3520. Proa de Duna, 3000 pés, 3520. Torre Salvador, bom dia, está 3226. Boa noite, 05. Decola de imediato, assim que autorizado, aguarda a segunda aeronave estar na final. Decola de imediato, 805. Essa linha aí mantém, cabeceira no zero, por favor. Boa noite, 05. A linha mantém, boa noite, 05. Na 1 no 0. Torre Salvador, boa noite, está 3226. 3226, boa noite, continue a aproximação. Aguardando a pista livre, o Boeing da Gol irá iniciar lá dentro de instantes. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. 3226. Solo 30, libera a direita agilizando, taxi via Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, 5-3-4-4. Vento 80 graus, 12-9, livre de decolagem, pista 0. Devo decolar em 0, voo 1805. Graus 10-9, pouso autorizado, pista 1-0. Tive pouso 1-0. Número 5, decolou os 3-1, transfere controle, bom voo. 19-35, 9-0-5, obrigado. Controle Salvador, voo 9-0-5, boa noite. 805, muito boa noite, está sob contato radar, sobe o nível de voo 370, está presente voo para Djamo, após Djamo, Zipá. Livre ascensão 370, esquerda Djamo, após Djamo, Zipá, gol 1805. Copia, Fuca, transição Aracaju. 3226, Solos 33, taxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, posição 7, 3226. Bruno 994, ponto cópia. Maceió 350, aparelho 58, decola pistão 90, primeira curva à esquerda, segue a Fuca, transição Caju, controle 199, decimal 35, transponda 5024. Copiado 350 para Maceió, tá por 50, decola 90, primeira curva, saída Aru, transição Aru, transição 35, controle 5024, transponda com 1994. Bruno 994, só confirmando, 5024, transporte sem para o Vizbeck, acionado. 5024, camarada. Zorri, web 5809. 5809, baixei, travou. Vou reportar. 8 travou e estou avistando, web 5809. 5809, pouso autorizado, pistão no 0, vento 8, 0 graus, 129. Autorizado, pouso, no momento externo, web. 5509, Sol Alfa 38, taxi Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3. 3.65. 2.85.33.65, no 805, obrigado. Baixou e travou? Sim, Matheus, travou agora. Pouso autorizado, pistão 0, vento 80 graus, 1 ou 2 na estrada. Veja ali, pouso 3520, pista 10. Foram 606? Prossiga. Autorização da Cultura? Afirmativa, Campina Grande, só um minutinho pra cópia, escute a brava. E aguardando. A 3520, Salão 44. Zero à direita, táxi de Alfa, reforte antes da Juliette. Não copiei, ó. Livrando à direita aqui, confirma o restante, por gentileza. XG Alfa, reporte antes da Juliette. Previsto portão 5, porém o mesmo ainda está ocupado por um bug da Gol. Vou verificar com a FR quanto isso. Deixa para lá, Juliette, previsto portão 5, aguardando instruções. 606, Flash 4. Na escuta para cópia? Cópia, sir. Campina Grande, 390 autorizado, via Uniforme Zulu 10, da cola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição de par, controle 199.35, responda 5027. Confirma só o nível autorizado, sir? 390. 390, Campina Grande, Puca de par, Zulu 10. 5027 é o transponder, 1935 controle. Cola da 10, primeira curva à esquerda, chama para o pushback essa na Laguna 606. Está aí, seguinte, chama para o pushback essa na Laguna. Solo 1896, acende a Bravo. 1896, conforme Bravo, solo e torre operando em 186. Aguarde nessa frequência. Na frequência 186 para copiar. Aguarda para copiar 186, tem a senda prevista aí para João Pessoa. Você não apaga em 186. Ok. Agora só tem que verificar o seu portão com a FR aí. E aguardando a Juliette, guardando o portão. Salvador, o gol Uno 7 no 4, posicionamento para o gate 5. Uno 7 no 4, autorizado, pushback, acionamento, chama para o táxi. Amarelo, Uno 7 no 4. 3520, assim possível, após a conclusão do push do Boeing da Gol, ingressa no portão 5, ingressa no portão 5. Gente, após a conclusão do pushback do, da Gol, o TAN 3520 prossegue o gate 05. Uno 896, pronto, cópia? Uno 896, autorizado para João Pessoa, nível 370, via Aparisco 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 199.35, transponda 5026. Para João Pessoa, nível 370, Vila de 58. Você fala da 10 com boa, 35, saída por Caracaju. Controle 119-35, transponder 5026. Correto, gol no 896, chame na história que você vai questionar. Duna desce a 2 mil pés, ajuste em Salvador 1012. Mantenha high speed, é o número 1 na aproximação, web 6746. 2000, Duna 1012, web, mantém. Controle Salvador, 241-78, tá bravo, bom dia. Azul 4178, muito boa noite. Acione identificação. Desce a 3 mil pés, da presente está autorizada pro ADTAP. Segue como número 2 na aproximação, Azul 4178. Ok, 3 mil pés na pro ADTAP, 4178. 5317, boa noite, prossiga. Por gentileza, autorização de tráfego destino Belém, sentido a informação, bravo. VIP 5317, conforme informação aqui de Bravo, solo opera na frequência 118 decimal medusa. 118 metro cópia. Trip 5317, Belém, autorizado 380, via uniforme Zulu 41, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Mumu, transição prova, controle opera em 199.35, acione 5031 para explorar. Autorizado Belém, 380, pedido 41, decola da pistão zero, curva esquerda, entrega com Mumu, trova, controle 119.35, transponda 5030, 5317, transponda 5031, chama para pushback acionado. 5031, chama para pushback acionado, tudo ligado. Zero bem, acordando com a equipe de solo, faz o vangue da companhia passar reta guarda, está autorizado para o feedback acionar. Faz a aeronave da companhia autorizado, mesmo dia. Acho para o gol 1704, temos 5-4 a bordo, até na Recife, 3 horas, não, 2 horas já estamos. 1704, via Índia, até o ponto de espera, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1012. Via Índia, ponto de espera, vai chamar pronto, 1012, 1704. 6746-2000, livro final LSXA. Reporte estabilizado. A redução está a critério para aproximação Web 6746. 746 acusará estabilizado. Torre Alta 322, vem informação alfa. Alta 3226, Natal, autorizado 370, via Pesolu 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, transição Zipar, controle 199.35, responda 5022. Autorizado 370, Pesolu 10, PUCA Zipar, decola da 10, com curva à esquerda 19.35, ao controle 5022, eu transporte 3226. 3226, cotejamento correto, sem para o feedback, será? Chamaremos. Iniciando no 7 no bar. No 4, decolou 57, transfere 1935 no voo. 1935, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, voo 714. Voo 714, muito bom dia, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 230. Está presente o voo após Jama, após Jama Aracaju. Esquerda Jamo, após Jama Aracaju, 714, acendendo 230.